Sessão zero de Contos Seletos das Mil e Uma Noites. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Jefferson Azevedo. Contos Seletos das Mil e Uma Noites, extraídos e redigidos para a Mocidade Brasileira, segundo o plano de Franz Hoffmann. De Carlos Jansen. Prefácio. O Sr. Carlos Jansen tomou a si dar à Mocidade Brasileira uma escolha daqueles famosos contos árabes das Mil e Uma Noites, adotando o plano do educacionista alemão Franz Hoffmann. Esta escolha é conveniente. A Mocidade terá assim uma amostra interessante e apurada das fantasias daquele livro, alguns dos seus melhores contos, que estão aqui, não como nas Noites de Sherazade, ligados por uma fábula própria do Oriente, mas em formas de um repositório de coisas alegres e sãs. Para os nossos jovens patrícios, creio que é isto novidade completa. Outrora conhecia-se entre nós esse maravilhoso livro, tão peculiar e variado, tão cintilante de pedrarias, de olhos belos, tão opulento de sequins, tão povoado de vizires e sultanas, de ideias morais e lições graciosas. Era popular. E, conquanto não se lesse então muito, liam-se e reliam-se As Mil e Uma Noites. A outra geração tinha, é verdade, a boa fé precisa, uma certa ingenuidade, não para crer tudo, porque a mesma princesa narradora avisava a gente das suas invenções, mas para achar nestas um recreio, um gozo, um embevecimento que ia de par com as lágrimas que então arrancavam algumas obras romanescas, hoje insípidas. E nisto se mostra o valor das Mil e Uma Noites, porque os anos passaram, o gosto mudou, poderá voltar e perder-se outra vez, como é próprio das correntes públicas, mas o mérito do livro é o mesmo. Essa galeria de contos que Mokolé citava algumas vezes com prazer é ainda interessante e bela, ao passo que outras histórias do Ocidente que encantaram a geração passada, com ela desapareceram. Os melhores daqueles, ou alguns dos melhores, estão encerrados neste livro do Sr. Carlos Jansen. As figuras de Simba, Ali Baba, Harun al-Rashid, o Aladim da Lâmpada Misteriosa, passam aqui, ao fundo azul do Oriente, a que a linha curva do camelo e a fachada árabe dos palácios dão o tom pitoresco e mágico daqueles outros contos de fadas da nossa infância. Algumas dessas figuras andam até vulgarizadas em peças mágicas de teatro, pois aconteceu às Mil e Uma Noites o que se deu com muitas outras invenções, foram exploradas e saqueadas para a cena. Era inevitável, como por outro lado era inevitável que os compositores pegassem das criações mais pessoais e sublimes dos poetas para amoldá-las à sua inspiração, que é, por certo, fecunda, elevada e grande, mas não deixa de ser parasita. Nem Shakespeare escapou. O divino Shakespeare, como se Macbeth precisasse de comentário de nenhuma outra arte ou fosse empresa fácil traduzir musicalmente a alma de Hamlet. Não obstante a vulgarização pela mágica de algumas daquelas figuras árabes, elas aí estão com o cunho primitivo, esse que dá o silêncio do livro, ajudado da imaginação do leitor. Este, se ao cabo de poucas páginas vier a espantar-se de que o Sr. Carlos Jansen, brasileiro de adoção, seja alemão de nascimento e escreva de um modo tão correntio a nossa língua, não provará outra coisa mais do que negligência da sua parte. A imprensa tem recebido muitas confidências literárias do Sr. Carlos Jansen. A Revista Brasileira, para citar somente esta minha saudade, tem nas suas páginas um romance do nosso autor. E conhecer e escrever uma língua como a nossa não é tarefa de pouca monta, ainda para um homem de talento e aplicação. O Sr. Carlos Jansen maneja-a com muita precisão e facilidade e dispõe de um vocabulário numeroso. Este livro é uma prova disso, embora a crítica lhe possa notar uma ou outra locução substituível, uma ou outra frase melhorável. São minúcias que não diminuem o valor do todo. Esquecia-me que o livro é para adolescentes e que estes pedem-lhe, antes de tudo, interesse e novidade. Digo-lhes que os acharão aqui. Um descendente de teutões conta-lhes pela língua de Alencar e Garré umas histórias mourescas com aquele operário, esse instrumento e esta matéria, dá-lhes o Sr. Lemert, velho editor incansável, um brinquedo graciosíssimo com que podem entreter algumas horas dos seus anos em flor. Sobra-lhes para isso a ingenuidade necessária. E a ingenuidade não é mais do que a primeira porção do unguento misterioso, cuja história é contada nestas mesmas páginas. Esfregado na pálpebra esquerda de Abdala, deu-lhe o espetáculo de todas as riquezas da terra. Mas o pobre diabo era ambicioso e, para possuir o que via, pediu ao derviche que lhe ungisse também a pálpebra direita, com o que cegou de todo. Creio que esta outra porção do unguento é a experiência. Depressa, moços, enquanto o derviche não unge a outra pálpebra! Outubro de 1882. Machado de Assis. Fim da sessão zero.